que fazer em caso de violência doméstica? No momento da agressão, a vítima pode discar 180 e é acionar o serviço de denúncia, ou então ligar para a Polícia Militar através do número 190. Depois, os policiais acionados deverão prender o agressor e levar para a delegacia de polícia mais próxima, onde será lavrado o flagrante. A mulher agredida deve se dirigir para essa delegacia e, se quiser que o inquérito continue, deve pedir a representação pelo seu prosseguimento. Caso a mulher não compareça, o inquérito não prossegue. Se a mulher desejar fazer a denúncia, algum tempo depois da agressão, ela deve procurar a delegacia da mulher mais próxima e falar da violência física ou psicológica que vem sofrendo. Fazer constar no boletim de ocorrência que pretende dar continuidade ao processo, com a finalidade de uma futura instauração de um inquérito policial. O marido ou parceiro poderá ter suspensa a posse ou restrição de porte de arma, ser afastado do lar, domicílio ou local de convivência, ou mesmo ser proibido de realizar certas condutas. O agressor poderá ainda ser proibido de se aproximar ou ter qualquer tipo de contato de comunicação entre a vítima, seus familiares e testemunhas. Um dos casos mais notórios foi do ator Dado Dolabella, que foi proibido de chegar a menos de 250 metros da atriz Luana Piovani. O problema para a mulher que foi violentada e sua família é que, com a prisão do marido, muitas vezes a família fica sem recursos para poder sobreviver, se alimentar, e a situação, que já era ruim, ainda se agrava. Uma das opções que a mulher tem, se for possível, é chamar também uma assistente social da prefeitura para ajudar a resolver a situação. Pode também chamar a orientação de um profissional da área de psicologia para resolver problemas de menor gravidade, em que seja possível a atuação de um mediador, uma terapia conjugal. Pode ainda fazer uso do serviço 180 da Central de Atendimento à Mulher, onde vai receber uma atenção adequada quando em situação de violência, sem nenhuma exposição, pois o sigilo é absoluto e a identificação da vítima é opcional. Não são apenas as mulheres que podem acionar os serviços. Os homens que queiram fazer denúncias através do número 180 também vão ser bem acolhidos. Passe essa dica adiante.